forró da chinela. Aô, meu Brasil! Se prepara porque a partir de agora vamos mexer com sua mente e o seu coração. Eu, forró, Rasta Chinela! 20 anos de sucesso, essa você conhece. Vem se apaixonar com a gente, vem, vem, vem! Dizer que estou triste demais. A solidão me pegou. Agora vem me ver. Estou pensando em você. Eu te amo demais. Aqui bem perto, amor predileto, sempre correto, assim com você. Com grande prazer, com meu amor. Vivo, vivo eu sou, muito mais feliz. Eu te amo demais, estou louco pra te ver. Perto aqui, bem perto, amor predileto, sempre correto aqui com você.